Chegou a hora, entra na roda, toca a viola, corda dobrada que entra na violada, que viola. Minha viola tem banjo de guaiamu, tem corda de babaçu, tem tampo de jatobá. Minha viola tem cravelha de palmeira, cavalete de aroeira, braço de jacarandá. Quem não tem medo, tira o pinho da sacola, viola toca, quem sabe toca a viola. Toca a viola, ou sai da roda e vai-se embora. Na violada tem que ter corda esticada pra se pontear. Minha viola, se eu toco no Pajeú, se eu vim Caruaru, se escuta no meio do mar. Minha viola, se eu quiser tocar mais forte, puxo a corda aqui no norte e faço o sul se arrepiar. Quem não tem dedo, bota o pinho na sacola. Viola toca, quem sabe toca a viola. Não tem perdão, não mete a mão no seu bordão, que eu sou o cão, comigo não violão. Dobrada que entra na violada, tem que violar. Minha viola tem bojo de guaiamu, tem corda de babaçu, tem tampo de jatobá. Minha viola tem cavelha de palmeira, cavalete de aroeira, braço de jacarandá. Quem não tem medo, tira o pinho da sacola. Viola toca, quem sabe toca viola. O violeiro toca viola, ou sai da roda e vai-se embora. Na violada tem que ter corda esticada pra se pontear. Minha viola, se eu toco no Pajeú, se ouve em Caruaru, se escuta no meio do mar. Minha viola, se eu quiser tocar mais forte, puxo a corda aqui no norte e faço o sul se arrepiar. Quem não tem dedo, bota o pinho na sacola. Viola toca, quem sabe toca viola. Não tem perdão, não mete a mão no seu bordão, que eu sou o cão, comigo não violão.